A vida é muito curta e eu nasci foi pra zoar. 2 centímetros do chão pra playboyzada alucinar. Os grave treme, treme, se falta grana não dá nada. Dentro da carteira só reina onça pintada. Um boné maneiro, uma calça destacada, uma havaiana, um pisante pra dar uma de chavada. Quem não quer ter uma carreta, né, não ter muita grana. Um iate, jet ski pra zoar fim de semana. Muita falsidade, mas a minha trilha eu sigo. As molas diminuem, aumenta a lista de amigo. Não, não é assim não, a parada é diferente. Tem mina que me esculacha, fala que eu sou muito ausente. Sou um cara tranquilo, temperamento ameno. Uma boca, dois ouvidos, escuto mais e falo menos. Nos eventos é o terror, até perco a minha voz. Quem não deve, não teme, eu sei, Deus é por nós. Não tem hora marcada, pra mim nunca é tarde. Virou epidemia na cidade, falsidade. Muitos me criticam, é costume, é normal. Falem de mim, falem bem ou falem mal. Comédia faz minha fama, valeu de coração. Falando mal de mim já é uma divulgação. Eu nasci foi pra curtir, não nasci pra ser doutor. Enquanto eu tô zoando, tu tá no computador. Sempre tô na atividade, arrumando o que fazer. Comédia vai na fita que nós vai nos DVD. Painel, DVD. O chão, nós raspando. Na mão, um refri. No carro, grave trincando. Local, nunca falta. Estratégia tá firmada. Ligo pra quadrilha pra tomar uma gelada. Dog, Tani, mulher, nunca falta. Se é pra bagunçar, bota meu nome na chamada. Sou estilo cachorro, só não sei a minha raça. A rua é um canil, então a gente tá em casa. Com dinheiro, sem dinheiro, de Fusca ou de Ferrari. Os parceiros, eu tô aí pros invejosos offline. Invejoso fica puto, é costume, eu nem me estresso. Parceiro é parceiro, nós é nós, o resto é resto. Faz o que quiser, pra mim tá tudo bem. Faço o que eu gosto, não devo nada a ninguém. Invejoso fica puto, é costume, eu nem me estresso. Parceiro é parceiro, nós é nós, o resto é resto. Fale o que quiser, pra mim tá tudo bem. Faço o que eu gosto, não devo nada a ninguém. Adrenalina aumenta, mas eu sempre tô no ato. Não vai dar nada, e se der vai ser boato. Invejoso fica puto, é costume, eu nem me estresso. Parceiro é parceiro, nós é nós, o resto é resto. A corneta grita, o grave é morto.